contemplant et l'énergie du vide éterne. Por estarmos fora do nosso natural, viemos para aqui. É que não temos o direito de viver. Somos destruídos por essas duas energias, elétrica e luminosa. Nosso estado natural é esse. Por estar fora do nosso estado natural, que perdemos o direito de viver. E por isso, todos são mortais. Agora, a pessoa vai saber como saiu daqui e veio parar aqui. E como poderá retornar ao seu estado natural. Saindo daqui e veio parar lá embaixo. E voltar a energia. E saber como voltar ao seu estado natural. Entender que não somos etapas físicas. Que somos energias ruins, negativas. Que somos a nossa essência. Que somos energia racional, corpo de energia racional. De vida eterna. De vida eterna. Onde não é matéria, é simplesmente energia. Porque tudo antes de ser é energia. Antes de ser máquina de raciocínio, é energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica de vida. E a pessoa continuando a pensar, no tratando de desenvolver o seu raciocínio, continua a viver aqui no chão e se transformando de bicho racional para bicho irracional. Porque a natureza é de transformação. Tudo se transforma de uma vida para outra.